hotel através do Meia Dúzia, vai aguardar um 320 da tarde, vai ingressar via Índia, portão 3. Uhum. Atenta ao tráfego, é taxi, é Juliette Alfa, hotel Ponto Fera. Afirmativa, tá através do Meia Dúzia, 2230. Afirma, fica atento ao TAM, é autorizado prosseguir. Desloca o TAM, após ele prossegue até o Ponto Fera 2230. Transgol 396 com a Hector. 396, boa tarde, via Mari de Souzero 80. Via Mari até 80, o gol 396. Tá na proa de rotatória, passando 2.200 pés, indecida para 1.500, o uísque é Bravo Zulu. Bravo Zulu, repórter visual com campo. Repórter visual com campo, Zulu. 925, eu posso servir do 367, vou na pro de servir do 366 e desço a 2.500 pés, ajuste 1013. Após 367, 366, 613. Para o procedimento, gol 925. Salvador, muito boa tarde, 223, Dona da Passaredo, próximo do ponto de espera da... Pronto. 2685-2545, boa tarde. Boa. Direita, saída Gole, controle 1935, torre 186, transfone 5477. Autorizado nível 360, Aperuiz 58, decolagem então no zero, com curva direita, Gole Gonza, frequência 10835, 1086 torre, 5477 transponto. Três, 217, o controle em 119, decimal 35. Mandou gol na 3217, faça um cheque dos equipamentos. É, quando já termina de transmitir, tá ficando aberta a sua frequência. Salvador gol na 755. 755 via Alfa, reportância da Juliette. Via Alfa, reportância da Juliette, 755. 6.625 milhas afastado, esse que Bravo Zulu. Esse Bravo Zulu continua a aproximação, chama final de 3 milhas, 1.7, o vento 120 graus, 6.219. Ok, chama na final da 1.7 em 3 milhas, esse que Bravo Zulu. Guardião 02, aproximação direta parte 4, sem interferir final da 1.7, o vento 120 graus, 6.219. Informe para iniciar a nova decolagem, Guardião 02. Está presente para o Pátio do Graé, tomará para a nova decolagem, sem interferência com a aproximação da 1.7, Guardião 02. Para 2.000 pés, ajustado 1.013. Via 2.000 pés, 1.013, com 0.7. Controle, um ótimo atango. Prossiga, tango. Ótimo atango, favor, toque. Solicito uma área para manobras entre 5.000, variável 5.000 e 7.000. Esta mesma. Controle Salvador, muito boa tarde. Passarelo 2231, decolou na sua escuta, na presença da mão VATAP. Solicita, quando possível, coordenação direto destino, barreiras. Geralmente mantenha a mão, contato do radar, suba e mantenha 220, parceiro 2231. Sente perfil da MOMO VATAP inicialmente, acendendo 220 sem restrições, 2230. 3567, desça nível 040. 040, tá, 3567. Gol 396, desça nível 060. 060, gol 396. O 755 ingressa portão 04. 04, 755. 703, pronto pra cópia? Afirmativo. É 703, autorizado Brasília, nível 340, aerovia Pesolu 17. Decolagem 1-0, curva direita, saída gola e transição Ufito. Controle 1935, torre 186, transponder 5405. Só 15 milhas afastado de Salvador após a rota. Paciente, direita 330, passarelo 2230, limite é 15 milhas de Salvador. Firma. Torre 5405, transponde. 6703, correto, reporte pronto. Tá lá. Aguardando coordenação direto do Barreiras. T-3567, sobre vetoração, espaçamento e final aeronave, foi na proa 225, limitado pela magnética 100 de Simbra. Boa na proa 225, limite 100 de Simbra até 3567. Com 396, vetor sequenciamento, esquerda proa 090, limite o localizador, esse mantém o nível 050, reduz a 210 nós. Vetoração com 396, esquerda 090 para 5000, limite localizador com 210 nós. 1925, estabilizou final, RNAV da 1-0. 1925, complete, RNAV, chame torre 186. 86. Gente, guarde 102. Autorizado, passagem 3835. Contará. 5, final RNAV 1-0, vai passar 367 mais 1, 372, mais uma, vai ficar travado. Seu vento no 20 graus, meia dúzia nós, ajuste padrão, o gol 925, cabeceira deslocada apenas 90 metros, autorizado pouso. Gente livre, pouso, 925. 09. Aí chama a redução, 2-0-0 mais, tá? 3567. Passarei 2231, resuma a navegação, Barreiras da presente. Gente, resume a navegação da presente, Barreiras, para 2231, muito obrigado. Vídeo Mike Alpha, visual com campo. Visual Alpha. Torre 186, Alpha. Alpha. Torre Jamaica Alpha. Jamaica Alpha, chame final de 3 milhas 17, ajuste padrão 1013. Alpha. Frente até a próxima decolagem, Whisky Bravo Zulu. Obrigado. Redução para 2009. 109, voo 396. 3567, desça 2500 pés, ajuste 1013, resuma a navegação, Pro do Serra Vitor 366. Esquerda Pro do Serra Vitor 366, descendo para 2500, ajuste padrão 3567. Afirma, informa o tráfego agora 12 horas, 5 milhas, um Islander 1500 pés como Nordeste, até 3567. Sétimo tráfego até 3567. Quebec Serra, tráfego agora 11 horas, 5 milhas, Airbus 320, descendo 2500 pés. Gol 396 para o localizador, curva à direita para o 090, desça 3000 pés, estado 1013. Direita 090, 3000, 1013, gol 396. Ou no 075, tem um campo aviso. 075, complete final ILS em glide, torre 186, informa apenas 90 metros, deslocada a cabeceira. 186, apenas 90 metros. Então, 3567, autorizado final em nave, informa agora 90 metros, cabeceira deslocada, chame torre 186. Ok, 7, 90 metros apenas, chama 286 até 3567. 39 meia, desça 2.500 pés, ajustado 1013, tráfego 12 horas, 5 milhas, a Islândia 1.500 pés, rumo nordeste. 2.500 com 1.013, gol 3.9 milhas. Ex-Serra Tango, vai ainda prosseguir para Caju? Negativo, é uma manobra às 1.700. E após retorna para Salvador? Afirma. 7. Está na final da 10, baixar a travada. 925, solos 20, 121 na décima 9. 219, obrigado. Solo 075, continua a aproximação, aguarde pista livre, cabeceira deslocada 90, 90 metros. E confirmando 90 metros, no 075 guardando o cabeceiro. O avião está visual com tráfego, com ambos os tráfegos. Não interferirá. Graus com meia dúzia nós, reporte passando Serra Vita 372. Agora passando 372, o princípio é 7, é 7 dos 90 metros. Com 396, questão gol 1396, fórmula 90 metros, cabeceira deslocada, pista dessa. 396, sim. Índio Américo Alfa Visual com tráfego da Gol na final. Visual, pose como número 2. Positivo, tá livre para seguir como número 2. Visual para o 17, o vento é 100 graus, meia dúzia nós, livre pouso. Índio Américo Alfa. Alfa. Gol 396, desça 2.000 pés, 1.013 o ajuste. 2.013, o gol 396. Passarei 2231, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2685, alterna 12545, passarei 2230, muito obrigado, uma boa tarde. Alterna com 15, com 4 horas e 15. Com 396, tráfego precede meia dúzia de milhas à frente, um Airbus 320, complete LS em glide, chame torre 186. 186 com a torre, boa tarde, bom 396. Boa. Quebec Serra, informe tráfego, helicóptero agora 2 horas, 5 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés. Olá. Olá, 4, é coluna 0, curva direita, saída da Elblast. Controle 0935, torre 186, transponder 5440. Na aproximação, reporte passando Simbra, vento 100 graus, meia dúzia nós, ajuste padrão, cabeceira deslocada 90, 90 metros. Comará Simbra, gol 1396. Vamos 075, solo aos 22, 121, décima 9. 219, gol 075. Jamaica Alpha, sala os 22, táxi livre até o hangar da Eurostar. Jamaica Alpha, uma boa tarde. Fala Salvador, boa tarde, do ano 075, vem pra pista na 5. 3567, pista livre, 090 graus, 629, autorizado pouso. Teve pouso da 1073, 537. Juliette, 925, vai ingressar portão 5, 80 UTAM, passando na sua frente. Venda passagem, ingressa portão 5, Salvador Web, 703 para acionar na posição devido a problemas técnicos e após o pushback. Sim, é autorizado acionamento na posição após o push. Obrigado. Salvador Ground, Avianca Brasil 6321. Good afternoon, Brasília 380. 6321, X-ray information, are you ready to copy? Ready to copy, we have X-ray. Clear Brasília, flight level 380, Euroweight Zulu 17. Airborne, Urano 10, then right turn. Lolly depart, for fit transition. Lolly depart on frequency 119.35. And squawk is 5476. Roger, Avianca Brasil 6321, clear to Brasília 380 by Apertulu 17. Departing for runway 10, turning right, Goli transition Ocito. 119.35 is the departure control and squawk 5476. Avianca Brasil 6321. 1075, ingresso portão 8. Portão 8, 1075. 6321, readback is correct. Coming back to Pushing Sarap, gate 06. Call back. Paulo Salvador, 3567, Vidrol, desculpa. 3567, taxi Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, então 3567. Web vai ficar atento ao tráfego da Gol, vai parquear no 8, após autorizado iniciar no 10. Obrigado. Paulo, tá 3217 para o táxi PB de 135, autonomia 3 horas, Campinas. Gente, táxi via Índia, 18.6, ponto espera, 1013 no ajuste, 3217. Livre táxi, 18.6, 1013, tá 3217. Ali mantém. Ali mantém. Sala 2712, zona décima 9. 219, ou 396, boa tarde. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pista no 7120 graus, com meia dúzia nós. Serra. Solo, boa tarde, jogou 1396, livrou na escuta. 396, boa, via Alfa, retorno. Mantenha-se a Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, com 396. Corre, TAM 3217, ponto de espera 10 por não. D35 decolado aos 30, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. 3217, livre Aniero e decolar 10, 120 graus, 629. Livre Aniero e decolar da 10, TAM 3217. Quebec Serra, solo aos 30, táxi livre até o hangar do Aerostar, até a DEP, até a próxima DEP. 340. Juliette Alfa 1013, 18.6, quanto espera? Juliette Alfa 1013, 18.6, quanto espera? Passarei 2231, controle. Controle, está passando, solicita a decoração para final do ILS da 1-0. Serra Tango, vetor vem na proa 270 inicialmente. 270, é Serra Tango. Descendo para 3.000 pés, 1-0, 1-3. Aturma, descendo para 3.000, é Serra Tango? 3.000 pés, 1013. 4, é Serra Tango. Down, 3217. 3217, rolling. Controle, ok? Guardião 02. Guardião 02, prossiga. O motor foi autorizar o Guardião 02 a CPA 1 para o Vicente no farol da barra. Meu pé no farol da barra. Ah, informa atingido, Guardião 02. Informará o atingido com o meu pé no Guardião 02. Gonçalo, Bona 32, contact 119.35, Salon. 19.35, Salon. Salvador Departure, good afternoon, TAM 3217, airborne passing 1000 feet. TAM 3217, radio contact, Valley Departure, classify level 360. Roger, 360, 3217. Eu sou o Salvador, Guardião 02, já nivelado 1 no meu pé. Gente, no farol da barra, na escuta, agora recebendo a altimetria. Mantendo o farol da barra, na escuta do controle, Guardião 02. Guardião 02. Nove e meia, vai prosseguir portal 01 via Índia. 01 via Índia, o voo 395. Controle Salvador, Guardião 02, foi tentado retornar para 510. Policiente. Axel Tango está fazendo desvio. Controle, o Axel Tango. Axel Tango. Sua escuta, prossiga. Axel Tango deseja fazer ponto de decolagem. Qual foi a sua pista? O Axel Tango deseja aproximar para a pista 1-0 e depois decolar novamente, é isso? O Axel Tango está voando de 4, vai fazer vários pousos de decolagem. Qual pista está melhor para o tráfego? Aumento para o ILS, conforme solicitado, a pista 1-0. só no momento é o número único. Quero 3 decoladas 3-4, controle 1, na nave, destino 3-5, na voo. Obrigado, mano. Bom dia. Então, só vetor, com a esquerda pro ar. 250, limite localizador, eco Serra Tava. Fácil, 250, limite localizador, tá? Rotan 3835, Recife, em 1288-13325. 5, boa, qual nível, Brasília? 400. Tenta, aguardo 400.